Toma 2, Mantinho, 0099, 72, informação de alta. Desça geral 9972, acione de educação, desça para 2.000 pés na Pro de Duna, o azul 1012. Apenas confirmando 10012, hein? Temo 1012. 1012, proa de Duna, 2.000, geral 9972, obrigado. Porto 5 aprovado por chipé de acionamento, chame pronto para o táxi, chame 6259. Pode lá, meu. lateral 72, só livre o final do ILS, informe estabilizado. Almanac estabilizado, lateral 9972. Salvador 625 no Alicamé, 154 a bordo, 440 Galeão. Chinesa confirme, 154, 5 horas Galeão, é isso? Oh, desculpa, só, 154 a bordo, 440, 130 Galeão. Para o tempo. Entendo, Oceania 251, ataque aprovado, Pátio Índia, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei Torre 1 no noite, decimal 956251, tenha um bom voo. Pátio Índia, não ponto, 10189, Oceania 251, grave, um bom. Salvador, bom dia, Oceania 62, bom, na próxima ponte 0 com 0. 6251, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. Vento 290 graus, 02 nós. Rota 0, alinhe e decola, Oceania 62. Localizador, Campa Vista, Sideral 9972. Sideral 72, completo final, chama 2, se rodou 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. De Salvador, bom dia, Sideral 9972. Bom dia, Sideral 9972, tráfego avistado, justo no 0 no 2. Continue a aproximação, chame no externo, com o trem baixo travado, visitando o Sideral 9972. Reportará no externo, Sideral 6251 decolou aos 36, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8 com voo. 208, grato, é uma dia. controle Salvador, bom dia, Oxandé 6251, perfil dial. Oxandé 6251, contato radar, suba para o nível 3, somente 340 restrito, na autorizado Leda. E sobe ao 340, voando Leda da presença, Oxandé 6251. Sol 9972 no solo 39, libera a pista próxima à interseção direita e chame solo em 121, décima 1. Aprovado Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 9972. Oxandé 6251, não dá presente, voe direto ao Gnave, subindo restrito para o nível 340. Voa ao Gnave, subindo ao 340, restrito, Oxandé 6251. Paraná 6251, chame agora Recife na frequência 12251 e alterna 13325. Fala Recife agora na 251, alterna 13325, 6251, um bom dia, só por favor, mano. Saúde 235, na 7. Bom dia, 235 no 7, acione identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 2, vou na pro de pelo. 3517, está autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, o azul 1012, informe estabilizado. Q2, 1092, está mais estabilizado, Estabilizou Campo Vista, 357. Sete, completa final, chame a torre, Salvador, 118-95, tem um pouso, tem 35 no site. 395. No 7, a torre de Salvador. Ah, curtíssimo, agora você baixa a travada. Torre 35 no 7, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 2, tráfego já avistado. Livre pouso, está 35 no 7. No 7 no solo aos 04, libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 1. 3-1, boa. Solo 3-5 no 7. 3-5 no 7, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette pro 5 da 3, 5 da 7. Paulo Salvador, muito bom dia, gol 1961 para Galeão 320, pronto, sobe. Gol 1961, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Molo Sul, nível de voo autorizado 360. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5033, gol no 961. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upper 98.7, Mouto. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, DCT, Irumi. Frequência controle 120.8 e transponder 5033 ou 1961. 5033, protegimento correto, ou 1961. Portão 7, eu chamo pronto para o pushback de saneamento. Vai chamar pushback de saneamento do 1961. Salvador, só passar de isso, está certo da informação é. Bom dia, Papa Tango Whisky Serra Tango, acione identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050. Identificação, na proa de ITAP, vai descer para o 050 do Channel 6225, you have cleared the final less down to 2,000 feet, report on local as a course. Clear to 2,000, we will report on the final local as a course, Ocean 6225, thank you. Fecha de vexame táxi 1961. Spot for the flight direct to Luna position for Oceanet 6220. Stay clear, fly direct to Luna, Oceanet 25. Flight clear to Luna, Oceanet 6225. Ocean 6225, we are in a visual approach, possible to inform flight direct 272, and we will inform establishment localized first. Okay, Ocean 6225, you cleared visual approach. Clear to flight direct, visual approach Ocean 6225. A transmissão veio muito baixa, o senhor poderia repetir? Eu estou aguardando aqui a retirada do sinal por causa da queda de energia. Opa, sem problema. position is 6225, passing on the mark, contact tower 118.95. Contact tower 118.95, bye bye. Salvador, approach ocean at 6225, good morning, on the final. Morning, Ocean Air 6225, I have in sight and final now, QNH1012. Call me when you have landing gear done and locked, runway sight 6225. Runway sight done and locked at Ocean 6225. Ocean Air 6225, you're clear to land runway 10. Wind is 300 degrees, 02 knots. Okay, clear to land at 6225. Zona 71, a informação ECO confere. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 320. Por gentileza, prepare a saída da EL, transição Motiva, e aguarde aproximadamente 1 minuto 43, Zona 71.